Jet Tango 10 Salvador, bom dia, Esperal 9970, pode esperar? Bom dia, Esperal 9970, Lima, deixa no zero. Lima, deixa no zero, Esperal 9970. Da Cola 34, chama controle 198. 98, obrigado, bom dia, 975. Salvador, bom dia, 975, de Cola, vai passar 2000 pés na sua escuta. 759, contato radar, suba 360, via 0. 759, senhor, é 360 localizado, via Dael, possibilidade agora curvar à direita, direto para a posição Leda? Pode usar. Obrigado, senhor, 360, direita, Leda, pode seguir via o perfil lateral. Autorizado decolar pistão 0, vento calmo. Livre decolagem 1-0, sideral 9970. Afirma, será 9970, controle 198, morro. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Federal 9970. Federal 9970, contato radar. sobre a via César Momo, nível de voo 320 autorizado. 320 na mão, possibilidade de voar Cogos? Autorizado Cogos, Sideral 9970. Voando Cogos, Sideral 9970, muito obrigado. Controle 9759, solicita. Prossiga, voo 9759. Possibilidade voar proa 235, limitando formações próxima lenda. Voo 9759, autorizado de juízes necessários, por quantas milhas vai manter a proa 235? No máximo 20 milhas, é só para livrar uma formação aqui na próxima lenda, após já pode voar direto no ótimo. Está autorizado os desvios, voo 9759. Livre desvio, 9759. Aguarde para a reautorização de fixo, voo 9759. Ok, estou voando aqui, a proa mais precisa aqui é a 2400. Gente, 2400. Estabilizou ILS, gol 1092. Voo 9092, Torre, Salvador. 118, decimal 95. Gol 1895. Boa. Salvador, gol 1092, muito bom dia. Estabilizado DLS Luiz. Posição? Ognave, Oscar, Golf, November, Alfa, Vista. Ognave, graças. Reporta bem, rádio impacto na frequência de emergência. Confirma, Salvador. Jetbull 1092 confirmando recebido ELT na frequência de emergência. Positivo, rádio impacto na frequência de emergência. Acende, graças. Do CAV 372, gol 1092. 1092, autorizado pouso, piste 90, vento calmo. E pouso 1092. comandou, bom dia, Azul 2783, ponto de espera da 10 Prata. Azul 2783, mantém o ponto de espera? Mantém. Nove chame centro Recife, 125, décima 1, alterna 126, décima 0. 251, alterna 260, 179, obrigado, bom dia. Federal 9970, chame centro Recife, 12685, alternativa 125, décima 45. 2685, 2545, Federal 9970, bom dia. Azul 2783, ali mantém cabeceira 10? Ali mantém 10, 2783. Seu solo aos 45, direita, livrar 121, decimal 9, o solo Salvador. Solo Salvador, 9. Azul 2783, autorizado a decolagem de pistão 0, vento variável 02 mais. Livre decolagem 10, 2783. Torre, muito bom dia, voo no 649, ponto 0 da 10, pronto. Voo no 649, após a rolagem do ATR da Azul, alinha e mantém, captura 10. Após a rolagem alinha e mantém 10, voo no 649. Azul 2783, decolado aos 47, controle 119, décima 8. 198, grátis, até a volta. Até. Controle Salvador, bom dia, Azul 2783. Azul 2783, contato radar, suba e mantenha nível de voo 200, livre da restrição na saída. Vigilância do 273. Ascensão para o 200, livre da restrição, e 2783. Passarelo 2223, chame Centro Recife na 260, alterna 128, decimal 8. 260, autorizado a decolagem. Já. 101 no 649. Número 49, decolado 50, controle 119, décimo 8. 1198, obrigado, eu vou, gol no 649. Controle Salvador, bom dia, gol no 649. Gol no 649, contato radar, subavia da El, nível de voo 360 autorizado. Da El 360, possibilidade de voar direto da El? Autorizado, lida, gol no 649. Leda, muito obrigado, gol no 649. Fazer 2783, vem direto a Lepa. Direto a Lepa, 2783. Azul 4234, bom dia, autorizado Daniel, Nicolau, Cruzeiro 0, Renca 1. Eu vou falar Dom Zé, o Matheus. Salvador, vão na 649. Quando possível, está na tenda coordenar para a gente o nível 280 final, direto do seguro? Coluna 649, afirmativa, aguarde coordenação de nível 280 do final. Nave autorizado direto por seguro, nível de voo 280 como são. 280 direto seguro, muito obrigado. Vão na 649. Também autoriza no 2 oceano identificação de sua via chegada Mari para 2010, altímetro 10 no 5. Após Pagode, autorizado para editar a página 3 uma vez. Azul 4234, autorizado a decolagem. Afirma, autorizado a decolagem, azul 4234. Iniciando a decolagem, 4234. Voo 2199, oceano identificação dessa via chegada Mari para 3.000 pés, altímetro 10 no 5. Para 3.000 pés via Mari, voo 2199. Chame centro Recife 9251 na alterna 126.0. 1251-1260, obrigado e boa, vou na 649. Controle azul 4234. 4234, contato radar sobre a via PUC, nível de voo 350 autorizado. Via PUC subindo para o 350, azul 4234. 127 azul 3, chame Centro Recife na 260, alterna 128, decimal 8. Afirmativo, chame Centro Recife na 260, alterna 128, decimal 8. 1260, 1288, grátis, 2783. Chilene 312, Voiduna, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS, XP, pista no zero, informe estabilizado. Duna na proa 2025, depois estabilizado na estrela 10, 63, 1287. Azul 4234, chame Centro Recife na 2685, alterna 125, decimal 45. 199, desse, mantenha 2.000 pés, aguarde a autorização para final do procedimento. 2.000 pés, aguarde a autorização para o procedimento, voo 2.199. Finalizado, 6312. Finalizado, 6312, Torre Salvador, 118, no final 95. 2199, autorizado o final do procedimento ILS, satisfeito, estão zero em forma estabilizada. Autorizado, vai acusar estabilizado, gol 2199. 15, aguardando, o Xené 6312, poderia confiar uma pista para dar uma seca uma olhada? Pista seca, sem chuva no momento no campo. Muito obrigado, aguardo livre pouso, 6312. Na M3-2, chove desde que entrou na terminal? Não, negativo, a tabela estava dando no ativo, desde que a gente questionou. Gente, grato, já foi atualizada. Ah, maravilha, tem livre pouso? Afirmo, vento variável com 02, tráfego avistado autorizado pouso, pista no 0, Xené 6312. Livre pouso na 10 para o Xené 6312. Estabilizado na LS, gol 2199. Gol 2199, Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895. Torre Salvador, bom dia, gol 2199, 3 milhas para o STEM. Gol 2199, altímetro 1015, o número 2 na aproximação, aguarda autorização de pouso. 1015, aguardei autorização para pouso, gol 2099. Gol 2099, informa pista seca, sem chuva sobre o campo. Sem chuva as condições, 2099. Seu solo aos 1-1, livre na Golf, Taxi Golf, chama solo 1-2-1, décimo 9. Na Golf, 2-9, obrigado, bom trabalho. Gol 2199, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento variável 03 nós. Autorizado pouso, pista no 0, gol 2199. Gente, o Ranger Bravo executou o plano de voo junto com a IS. Qual foi o voo? Zelândia Bravo, acione o código transponder 0125. Mantenha-se em condições de usar via corredor Vera Cruz, ingresse através de Caripe, corredor Interlagos, até Porto Piazza, visual com campo Zelândia Bravo. São 3304, acione a identificação. Voe bom, sim, bom, se intercepta a via chegada. Desse mantenha altitude de 2000 pés, altímetro no 0 no 5. São 3304, autorizado para o pilô, após pelo voador. Se agravo, vou tirar do seu e reposto visual com campo. Altímetro em Salvador, no 0 no 5. Zuno 99, seu solo, Zuno 5. Antes de chamar o solo, apenas confirme, recebeu o rádio impacto apenas na aproximação? Afirmativo, depois da passagem do teto. Suficiente, grato, o 2199, solo 121, décimo 9 agora. 219, pô. Afirmativo, número 1 para a aproximação velocidade do teto. Bravo Victor com campo? Afirmativo. Grande abraço, Victor. Gente, chame o Torre, Salvador. 198-3995. Eu vou falar aqui com o meu jabá, muito graça, até daqui a pouco. Salvador cordial, bom dia, aqui do Papa Romeu, Zuleja Bravo, proa de Ceasa, já no final com o aeródromo. Zuleja Bravo, bom dia, ajuste altímetro no 0,95, condições visuais autorizado a ingressar final na 7, reporte na curta, Zuleja Bravo. Reportar na curta, Zuleja Bravo, autorizado no 7. Mas o Golfo 45 é forte para o acionamento, o time com a Gine, pode para o táxi, o último entrou no 0,15. Índia Bravo, o time que permanece no 0,95, vento 0,40 graus, 0,3 nós, autorizado pouso, pista 1,7, Papatango, corrigindo, Papa Romeu, Zulu, Índia Bravo. 0,40,03, autorizado 1,7, Zulu, Índia Bravo. Poderia coordenar transporte para o Zulu, Índia Bravo, pátio 5,01 no PLB? Por gentileza. Poder, não poderia não, mas como é para o Zulu, Índia Bravo, é de parar. Ave Maria, que satisfação em pousar em Salvador. Quantas pessoas? 01. Gente. Pátio 5? Afirmo, pátio 5. SN identificação, dessa via chegada Bonf para 4 mil pés, altímetro 1,05. Via chegada Bonf para 4 mil pés, altimetro 1,05. Fica até o 4,5, essa é já ciente da viatura, já foi solicitada. Negativo, TAM 3304, mantenha a dona em forma estabilizada. Lima Zulu Golf após o estacionamento do Romeo Victor no zero. Reposta no táxi. Imagina, reposta no ponto de parada da táxi Papá. Último trono 0 no 5. Na 3304, altímetro 10, 15, autorizado pouso, pista 10, pista seca, o vento 040 graus, 04 nós. Livre pouso, na 3304. Seria pista não 7, aguarde coordenação. Mas o Golf altere sua saída para perfil da saída Arbor, após Arbor, direto, DCT. Após a decolagem da 7, curva direita, permanece. Gente, reporte na cabeceira 7, Papa Tango Lima, Zulu Golf. Azul 2796, bom dia, alinha e mantém, cabeceira 10. Alinha e mantém na 10, 2796. Dan 3304, solo 28, direita, livrou na taxiway Foxtrot, chama o solo 121 no decimal 9. 21-3304, boa. Azul 2796, autorizada a decolagem, pistão 0, vento 060 graus, 04 nós. Tem o sininho de decolagem, azul 2796. 9933, acione identificação, autorizado via chegada Bonf, desse mantenha 4 mil pés, altímetro 1095. Gente, reporte pronto. Azul 2796, decolado aos 31, aos 31, chama o controle agora 120, cogindo 119.8, o azul 2796. 1998, bom dia, 2796. Controle Salvador, muito bom dia, é o azul 2796, perfil da Conde, cruzando agora 1500 pés. Azul 2796, contato radar, suba e mantenha nível de voo 170, após 2000 pés, voe direto Conde. Após 2000 pés, direto ao Conde, acendendo 1970 azul.